andrecedesmoral.com.br. Olha o molho! Olha aí! Você não nunca não perdeu o seu costumezinho de machucar. Morrendo de saudade não liga os animais da hipertínica. Não sabe que vai lá, e o vaqueiro, viola! O vaqueiro pode falar!